Mais um, hein? Se liga nessa letra. Mais um é sucesso, Priscila Senna. Mandou aquele vai, vai, vai. E se eu não te quero mais, me viro as costas, nem sequer olho pra trás. Mas de tanto sofrer, a gente aprende a bater. E me humilho quando pedindo amor. Não vou mais aceitar você. Não vou querer ouvir. O choro é livre, o meu choro. Mas o jogo...